vi essa mina crescer. Vi papai criar, também vi mamãe bater. Agora ela tá pedindo pra eu comer. Agora ela tá pedindo pra eu comer, novinha. Mal crescida que pira na xereca, mal crescida que pira na xereca, mal crescida que pira na xereca, savada. Mal crescida que pira na xereca, mal crescida que pira na xereca, mal crescida que pira na xereca. Então, se marca pro Danny, o Danny vai comer. Se marca pro Danny, o Danny vai comer. Porque se não come, vai vir outro e vai comer. Porque se não come, vai vir outro e vai comer. É possível, quer me dar, safada. A casinha tá da escola que eu rebentei com ela. Foi do pote foguetar, acabei com a vida dela. Mal botei a cabecinha, novinha entrou em pane. Lá vai pirocadão, no grilo da Putiane. Lá vai pirocadão, no grilo da Putiane. Lá vai pirocadão, no grilo da Putiane. Lá vai pirocadão, no grilo da Putiane. A filha dela me deu, a coroa ficou puta. A filha dela me deu, a coroa ficou puta. Vê se não fica puta, vê se não fica puta. Senão eu vou falar que ela da cuia ainda chupa. Vê se não fica puta, vê se não fica puta. Senão eu vou falar que ela da cuia ainda chupa. Vê se não fica puta, vê se não fica puta. Senão eu vou falar que ela da cuia ainda chupa. Gostei da tatuagem, o meu nome na tua virilha. Com detalhe, com desenho, a tropa te patrocina. Olhadinha, essa puta é bala, você vai ter quebra-quebra. Bota no pau a xereca, ela bota no pau a xereca. Para virar com essa filha da puta, que também é do quem é que te pega. Vai, bota no pau a xereca, ela bota no pau a xereca. Para virar com essa filha da puta, que também é do quem é que te pega. Se tua filha é de maiores, ela faz o que bem quer. Se tua filha é de maiores, ela faz o que bem quer. A xereca dela, ela dava quem quiser. A xereca dela de novo, entendeu ou não entendeu? Hoje tua filha é de maiores, ela faz o que bem quer. Se tua filha é de maiores, ela faz o que bem quer. A xereca dela, ela dava quem quiser. A xereca dela, ela dava quem quiser. Ela falou que queria fuder e que quanta a noite toda. Joga a xerequinha, moça, vai na rola. Senta com força, vai, joga a xerequinha, moça, vai na rola. Senta com força, o GW que vai te botar, vou te tapar a noite toda. Joga a xerequinha, moça, vai na rola. Senta com força, vai, joga a xerequinha, moça, vai na rola. Senta com força. Vai vir fumar, fumar, fumar, me fuder, fuder, fuder. Vai fumar, fumar, fumar, me fuder, fuder, fuder. Vai fumar, fumar, fumar, me fuder, fuder, fuder. Vai fumar, fumar, fumar, me fuder, fuder, fuder. Vai fumar, fumar, fumar.